que é que eu tenho pra falar sobre amor? O amor é foda. Ele deixa algumas feridas que jamais serão cicatrizadas. O amor pra mim são como estrelas no espaço. Nasce, cresce, evolui, morre, viram passado. É complicado, alguns demoram pra nascer, outros pra crescer e evoluir, alguns pra morrer. Vários são rápidos que nem estrela cadente, porém ele não cai e sim derruba a gente. Totalmente diferente do que eu tinha imaginado pra mim. Sempre um novo começo, mas sempre com o mesmo fim. Se é pra isso que eu vim ou não, eu tô disposto a amar, sofrer, sorrir, lutar que nem louco eu corro. Pra não parar em qualquer topada, se não fosse assim, nem teria muita graça de te arrancar um sorriso, de ter seu olhar. Conquistar é preciso, então deixa eu tentar com a pureza de menino. Nada mais que isso, saber o que eu sinto e saber que é recíproco o sentimento. Que por ele eu tô morrendo o sentimento, que por ele eu tô vivendo e no momento. Nada é o que sabemos, por incrível que pareça, seus melhores momentos. E o sentimento que bate forte no peito é o sentimento que aumenta o desejo de te ter, te ver, querer, de não poder viver sem você. É o sentimento que bate forte no peito, é o sentimento que aumenta o desejo de te ter, te ver, querer, de não poder viver sem você. Não deu pra esquecer de tudo que eu passei, só os momentos ruins da memória eu apaguei. Pois eu sei, você me ensinou a te amar, mas esqueceu. Não sabia que eu iria precisar, droga. O que aconteceu entre nós? Sinto saudade do teu cheiro, do teu beijo, da tua voz. Após nossos momentos de intimidade, você dizendo que me amava de verdade, pela cidade passeando de mão dada, sorridente, porra. Como nosso amor era diferente, agora mal se fala, mal se declara, não fala em saudade nem nada. Minha cara então é seguir outro rumo, nesses casos é a razão, na emoção que eu escuto. Tamo junto até o fim, dessa vez não deu, fazer o quê? O aprendizado valeu. Mulher de verdade, menina, quando deu vontade que estraçalhou meu coração em partes. Queria uma oportunidade, se for essa eu tô pronto. Pela última vez queria dizer que te amo. E o sentimento que bate forte no peito é o sentimento que aumenta o desejo de te ter, te ver, querer, de não poder viver sem você. É o sentimento que bate forte no peito, é o sentimento que aumenta o desejo de te ter, te ver, querer, de não poder viver sem você.